Tô passando no meio do baile, a novinha sarrou o papai. Ela olhou na minha cara e pediu pra empurrar. Empurra, empurra, empurra. Mas onde empurra, que é, empurra, empurra, empurra, empurra. Que é isso? Eu sou burro, empurra, empurra, empurra, empurra, que eu sou burro. Empurra, empurra, empurra, que eu sou vagabundo. Empurra, empurra, empurra, que eu sou vagabundo. O lampião que tá lançando, a novinha se entrega. Esfrega, esfrega, esfrega, esfrega, perere. Esfrega, esfrega, esfrega, esfrega, perere. Esfrega, esfrega, esfrega, esfrega, vai. O lampião que tá lançando, a novinha se entrega. Esfrega, esfrega, esfrega, esfrega, perere. Esfrega, esfrega, esfrega, esfrega, perere. Esfrega, esfrega. Esfrega, esfrega, esfrega, esfrega, perere. Esfrega, esfrega. E olha só o lampião. Alô, meu parceiro, Tino Flow. Vem fazer essa comigo, estourado. Alô, ganga, mais um sucesso. É o Tino Flow, brother. Passando no meio do baile, a novinha sarrou o papai. Ela olhou na minha cara e pediu pra eu empurrar. Empurra, empurra, empurra, empurra, que eu sou burro. Empurra, empurra, empurra, empurra, que eu sou burro. Empurra, empurra, empurra, empurra, que eu sou burro. Empurra, empurra, empurra, que eu sou vagabundo. Empurra, empurra, empurra, que eu sou vagabundo. Outro break tá lançando nesse beat, ela se entrega. Esfrega, perereca, esfrega, esfrega, esfrega, esfrega, perereca, esfrega, esfrega, esfrega, esfrega, perereca. O outro blink tá lançando nesse beat, ela se entrega. Esfrega, esfrega, esfrega, esfrega, perereca, esfrega, esfrega. Esfrega, esfrega, esfrega, esfrega, perereca, esfrega, esfrega, esfrega, esfrega, perereca. E solta o beat todo play. Tamo junto, meu parceiro, que no flow é a turma do cangaceiro, moço. Mais um sucesso, hein?